Olá pessoal, meu nome é Álvaro, eu sou administrador do blog celularesnaweb.com. Esse é o nosso podcast número 2. Iremos trazer as principais notícias de tecnologia que rolaram na semana do dia 29 de abril até o dia 4 de maio de 2013. O áudio para você poder baixar este podcast está na descrição desse post para você poder escutar aí no seu computador, no seu tablet ou qualquer outro dispositivo que leia arquivos MP3. No último dia 30 de abril, o grupo hacktivista denominado Hightech Brasil Hacktean invadiu o site do Conselho Federal de Medicina em protesto à calamidade que é o sistema público de saúde brasileiro. Quando acessávamos o site, a página estava preta, onde continha uma imagem questionando a presidente Dilma sobre os gastos de 59,6 milhões de reais feitos no cartão corporativo no ano de 2012. Além disto, os protestantes colocaram um texto onde falavam que são prometidos diversas melhorias no sistema público, porém essas promessas não são realizadas. E também foi citado que a corrupção a cada dia no Brasil cresce, virando um câncer no sistema político do Brasil. O site do Conselho Federal de Medicina voltou ao ar na quinta-feira, dia 2 de maio. Um blogueiro chamado Andrew Wang divulgou informações de um celular que ele comprou, onde dão conta de ser o celular mais barato do mundo. O modelo, chamado de Gongkai Pony, custou 12 dólares, cerca de 24 reais. O material que reveste o celular é feito de plástico e todos os componentes internos podem ser vistos. O que torna esse celular barato é o fato de que todas as conexões internas são onboards, sendo interligadas em uma única placa. Apesar do preço, este celular possui alguns recursos como Bluetooth, MP3 player, processador 32 bits de 250 MHz, memória de 8 MB, OLED de duas cores e uma entrada para cartão micro SD. O Reino Unido, em parceria com outras empresas de tecnologia, criou um grupo de pesquisa para o desenvolvimento da tecnologia 5G. Em entrevista ao Olhar Digital, Rai Tavazoli disse que o projeto é amplo e que conta com várias empresas parceiras, que o estudo não visa apenas melhorar a velocidade da internet, mas também trabalhar nos sistemas de gerenciamento desta tecnologia para oferecer um serviço de qualidade aos usuários. Mike Short, engenheiro de telecomunicações, disse também em entrevista ao Olhar Digital que os primeiros smartphones com 5G começaram a ser vendidos a partir de 2022 no Reino Unido. Já para o restante do mundo, a previsão é para 2024. O Proteste, que é uma entidade que atua na defesa e no fortalecimento dos direitos dos consumidores brasileiros, disse em nota que a tecnologia 4G oferecida pelas operadoras de telefonia móvel é propaganda enganosa. De acordo com a entidade, os consumidores que comprarem smartphones que tenham suporte para internet 4G agora podem ter que trocar seus aparelhos em um curto espaço de tempo. Isto porque a frequência garantida para o funcionamento da internet 4G é baixa, o que levaria o usuário, em alguns locais, a utilizar a internet 3G ou 3G Plus. João Rezende, presidente da Anatel, rebateu as críticas e disse que seria antieconômico não apostar na nova tecnologia e que, caso o serviço não funcione, o consumidor encha, entre aspas, de reclamações às centrais de atendimento das operadoras. Além disso, ele mencionou que o consumidor brasileiro é inteligente e saberá fazer a escolha adequada para si próprio. De acordo com o jornal Financial Times, a Apple pretende lançar o iPhone 6 apenas em 2014, que promete vir com uma tela maior do que o seu antecessor, o iPhone 5. Esta previsão vem de Peter Mizek, analista da Jefferies, que informou que a demora deste lançamento é devido ao tempo necessário para a transição de tecnologia para os dispositivos. Com esta notícia, foi levantada a seguinte questão: se lançarem um iPhone em 2014, por que os usuários comprariam o iPhone 5S, que será lançado este ano, sendo que existirá um curto espaço de tempo entre um lançamento e outro? A partir deste questionamento, Mizek disse que a versão 5S virá com várias novidades, como novas cores disponíveis, uma câmera digital e um processador mais potente. Para o mês de junho deste ano, é aguardado que a Apple apresente uma nova versão do sistema iOS, o iOS 7, na Conferência Mundial para Desenvolvedores, que acontece entre os dias 10 e 14 de junho de 2013. Espero que tenham gostado do podcast. Nos siga nas redes sociais, no Twitter, arroba celulares na web. Nós temos o nosso Facebook, que é o facebook.com/celularesnaweb. Nós temos a nossa newsletter. No nosso blog, na coluna da direita, você tem o campo onde você pode cadastrar o seu e-mail e receber as atualizações grátis do nosso blog em seu e-mail. E também nós temos o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/celularesnaweb, onde nós trazemos vídeos sobre reviews de aparelhos, dicas de compras, tutoriais e muito mais. Obrigado, pessoal, e até o próximo podcast. Tchau, tchau.